escolhei os ricos, suas ofertas vão, mas a pobre viúva deu o coração. Com duas moedas ela se entregou, na sua pobreza tudo o que tinha ela lançou. Quando os sinais aparecerem nos céus e na terra, vamos olhar. A nossa redenção se aproxima, o Filho do Homem vem nos encontrar. Nações se levantam, guerras assou, mas em ti, Senhor, vou confiar. Nos tempos difíceis serei fiel, pois mesmo na dor eu tenho o céu. Quando os sinais aparecerem nos céus e na terra, vamos olhar. A nossa redenção se aproxima, o Filho do Homem vem nos encontrar. Céus e na terra, vamos olhar. A nossa redenção se aproxima, o Filho do Homem vem nos encontrar. Portuguesa Worship, Paco Subitão.